Ah, de novo com essa pessoa, eu não tô acreditando. Vai fazer papel de trouxa, chama! Você não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém, ainda vai ligar pra você, viu? Te use e joga fora. Para de insistir, chama. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Ó, o dançarino. Supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai. Show? Vai lá, vamos chamar ela. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir, chega, chama. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Tá ensaiando, manhinha? Tá, olha, tá vendo? Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Chora. Porra, creio que tu nem realça. Chama que é sucesso. Tá ensaiando, né,